Solta o play, DJ. Sejam bem-vindos a mais um Projeto X Playlist. Olha aí, um tema bem especial. Um tema que vai deixar pessoas ofendidas, na verdade, dependendo do seu nível de amargura. Mas tem gente que vai se sentir muito feliz escutando essa playlist também. Para você, querido ouvinte, nessa data bem especial que você está escutando essa playlist no Dia dos Namorados. Ou você que já escutou também, né? Já passou a data e continua escutando. Exato, eu continuo escutando. Assim, nós sabemos que algumas pessoas odeiam essa data. Para as pessoas que odeiam, eu tenho uma boa notícia. Não se esqueçam, depois do Dia dos Namorados, todas as lojas que vendem chocolate colocam chocolate em promoção. Olha aí, certo? Olha aí, que beleza. Fica aí, fica uma dica boa pra vocês. Pois é. Mas bora começar, né? Sim. Antes de mais nada, vamos explicar. Essa playlist nós decidimos conversar com cada pessoa da staff. Cada pessoa indicou uma música pra ser uma coisa que tenha a cara de todo mundo. Sim, certo? De uma forma bem especial. Então vamos ver o gosto aqui do cada membro da staff. Vamos ver se eles têm bom gosto ou não, né? Eu pedi pra que não mandassem músicas de fossa. Vamos ver se mandaram ou não. De depressiva já basta a data pra alguns, né? É, maravilha. E depois vocês julguem os membros da staff. Ver se eles têm bom gosto ou não, okay, também. Pra música romântica. Ok. Enfim, né? Mas então vamos começar essa playlist de Love Songs. Que você começou escutando essa playlist... Uma escolha minha, olha aí. Eu escolhi a música Can You Feel The Love Tonight, do Elton John. Ah, Elton John é maravilhoso. Nossa, eu adoro esse cara. E assim, se você viu O Rei Leão, você gosta muito dessa música também. Ah, lógico. Ganhou o Oscar essa música. E eu gosto pra valer do Elton John também. E eu acho que é uma música muito bonita também, vai. Aquele momento bem romântico que tem naquele desenho também. Puxa vida. Tem muito sentimento, uma carga muito legal, né? Eu gosto muito dessa música também. Ela é muito... Eu adoro, eu adoro. Tem uma vibe muito gostosa. Muito boa mesmo. Mesmo, né? Pô, mas então vocês fiquem escutando aí, beleza, galera? Então, vamos começar agora essa playlist pra valer. Vamos então à nossa primeira escolha, né, Dri? A primeira escolha foi minha. Eu já digo que eu não sou extremamente fã de música romântica. Não é o meu rolê de verdade, mas eu tenho algumas favoritas pessoais e pra essa playlist eu escolhi uma delas. Nós vamos ficar com Friday I'm In Love, do The Cure. O The Cure, com toda a sua vibe dark e meio depressivinha, dependendo do seu estado de espírito. Mas essa música, ela é muito bonita. Ela é muito... Não sei, ela tem uma ideia de amor que eu gosto. Que não se importa se a segunda foi triste, se a terça foi cinzenta, mas não, na sexta-feira eu tô apaixonado. Então, como hoje, considerando que o Dia dos Namorados esse ano cai numa sexta-feira, eu acho que não teria uma data melhor pra essa música. Eu acho que é uma boa música pro dia, independente, assim, de você realmente estar apaixonado ou não nessa sexta-feira, mas é um sentimento legal que ela passa. Então, com vocês, Friday I'm in Love, do The Cure, escutem aí. Nossa próxima música é uma escolha do Kiba. A música se chama Sleeping in My T-shirt, do Zack Waters. Eu, sinceramente, eu não conheço, mas eu não sou muito bom pra um acervo musical, né? Mas eu gostei dessa música. É, a sua última playlist diz muito sobre o seu gosto musical. Pois né? É, né? Eu já falei, aquele não é o meu gosto verdadeiro. Tá boa. Bom, então, é uma música que eu gostei muito da melodia dela. Eu achei legal também a letra, fala de lembranças, aquela pessoa assim, amada pra caramba. E eu achei muito legal, bem comovente mesmo. Tem uma letra bem maneira, né? De melodia. Mesmo não conhecendo esse artista, é uma pena. Talvez ele seja famoso, eu não sei, viu? Eu não sei, sinceramente. Eu não conheço muita coisa dele também, mas o que eu escutei eu gostei. Sim, sim, eu acho que valeu muito a pena, vai. O Kiba, ele tinha passado uma lista de músicas que ele podia escolher, ele escolheu essa pra valer, então tá bom, vai. Ok. Ele sempre tem bom gosto de música, então vamos lá. Acredita, galera, acredita. Assim, entre o pessoal da staff, o gosto musical do Kiba é um dos que eu mais confio, que eu mais fico assim, é, ele tem um bom gosto, ele não vai nos surpreender de uma forma negativa. Beleza. Porque em comparação a do Mugi, as músicas que ele tinha passado anteriormente, eu falo, não, chega, né? O que ele tinha passado? Ah, é um monte de música de fossa anteriormente. Nossa. Nossa, isso é alguém que gosta da data, né? O Kiba vetou ele todas as músicas, né, pra ele. Não, tudo fossa. Que bom. Obrigado, Kiba, beijo. Mas escute aí, então, Sleeping in My T-shirt do Zack Waters. Escute aí. I see you lying there, swimming in my pillows, I'm walking on my tiptoes, sun coming through my window. You were just a booty call, now you look so beautiful. Morning came, I suppose, sometimes that's just the way it goes. Your silhouette framed by the bedpost, one look and I'm done for. Standing starry-eyed and speechless, I love you sleeping in my t-shirt, wearing my heart up on your sleeve, girl. Try my best not to wake you, you look so good in my bedroom. 6 o'clock in the morning, fell in love without a warning. I wanna make this forever, so every day I can see ya, sleeping in my t-shirt. Forgot about my hangover, standing in the doorway. No, I can't seem to stop myself from looking over your way. You were not supposed to stay, had me under your spell. And now you're wrapped up in my blankets, sleeping like an angel. Your silhouette framed by the bedpost, one look and I'm done for. Standing starry-eyed and speechless, I love you sleeping in my t-shirt, wearing my heart up on your sleeve, girl. Try my best not to wake you, you look so good in my bedroom. 6 o'clock in the morning, fell in love without a warning. I wanna make this forever, so every day I can see ya, sleeping in my t-shirt. Admito que a minha capacidade de levar ela a sério nessa playlist não é das maiores, mas é uma música que eu gosto bastante, que é The Glory of Love, do Peter Cetera. Pra quem não conhece, essa música é tema de... Karate Kid 2. É tema do Karate Kid. 2. Karate Kid 2. Que é uma música que por alguma razão toca toda vez que o Karate Kid vai passar na Globo, eles tocam essa música na chamada. Porque foda-se, independente de qual Karate Kid seja. A minha relação com músicas dos anos 80 é bem complexa. Eu acho legal, eu gosto muito, mas muita coisa deveria ter ficado nos anos 80 e ficado lá. Não é o caso dessa música, mas é o caso da estética de muita coisa. Eu gosto dessa música, eu gosto da letra dela, eu acho a melodia bacana, eu acho ela um pouquinho exagerada, talvez. Qual é? I am the man who will fight for your love. Olha que letra legal. É uma letra legal, mas eu não sei, se alguém viesse cantar isso debaixo da minha janela, eu ia meio que julgar a pessoa de uma forma meio negativa. Ah, é balada da década de 80. Né? É, então, como eu disse, o importante é que essa música tem uma mensagem legal, e que pra hoje precisamos de mensagens legais, então... Pois é. Fora que o filme que ele é tema também é sensacional. Nossa, eu amo Karate Kid do fundo do meu coração, é... Ei, maravilha. É um, assim, eu, se for pegar os filmes da Sessão da Tarde, Karate Kid provavelmente é o meu, sabe? O meu filme. Então com vocês, Glory of Love, do Peter Cetera. Escutem aí. Thank you. A próxima música foi escolhida pela Fer. Aí você percebe realmente como é que é um casal que funciona na mesma sintonia, né? Os dois escolheram uma música da mesma época, com uma vibe muito parecida, por sinal. Pois é, né? A música é o Faithfully, da Journey. Journey, eu adoro essa música. Olha, eu também. Da época em que Glee ainda dava pra assistir. É, maravilha. Aí, então, isso explica de onde vem a escolha da Fer. Mas, assim, eu acho que essa música fala de amor de um jeito mais bonito do que Glory of Love, por exemplo. Já que a gente tá brincando com isso, mesma época, mesmo feeling. Mas eu acho que a letra do Faithfully é muito bonitinha. Nossa, é bonita mesmo. Eu gosto muito dessa música. É muito aquela coisa, assim, de família, um cara na estrada, sabe, a relação do amor, né, aquela distância e tal. É mais ou menos isso. E é Journey. É Journey. E é Journey, cara. A farofada não termina, sabe? O Journey é o exemplo claro do que foram os anos 80 em termos de música. Mas no bom sentido, no caso. As músicas deles são muito legais, mas essa eu acho que é uma das minhas favoritas, das que eu conheço. Não conheço tanto assim deles, mas é uma das minhas favoritas. Ah, sim. Mas é muito legal mesmo. Bom, enfim, né? Faithfully do Journey, escutem aí. I will run into the midnight sun. Wheels go round and round on my mind. Restless hearts sleep alone tonight, sending all my love along the wire. They say that the road ain't no place to start. Right down the line, it's been you and me. Love and the music, man, ain't always what it's supposed to be. Oh, girl, you stay by me. I'm forever yours. Faithfully. We are. foi do Hots, You Give Me Something, do James Morrison. Não conheço tanto do James Morrison, mas eu gosto muito do que eu conheço dele. Ele tem uma voz muito bonita. Eu gosto pra caramba dele. Eu acho que as músicas dele têm uma batida muito bacana. É o tipo de coisa que, assim, é agradável de escutar. Sabe aquela coisa? Relaxa. São músicas calmas, músicas gostosas de ouvir, que eu acho que a gente precisa também, entendeu? É o tipo de música que talvez seja legal escutar com uma pessoa do lado. É, essa música eu lembro que tocava numa novela, se não me engano. Era Paraíso Tropical, se não me engano. Nossa, tema lá da Camila Pitanga, se não me engano. Ficou famosa na época também, quando foi tocada. Poxa vida, todo mundo tocava essa música. E realmente eu gosto bastante também, viu? Tema de novela é legal. Pois é. Tema ser legal. É, tema romântico de novela internacional, porra. Aí fica mais em evidência aqui no Brasil, né? Mas assim, exato. O James Morrison realmente tem uma música muito legal mesmo, pra valer. E eu acho que ótima escolha também de música, né? O Rodgers também tem ótimas escolhas musicais. Eu fico feliz porque, assim, o James Morrison tem uma música que eu considero a música mais fossa que existe na história do mundo, que é Broken Strings, que ele cantou com a... Ai, meu Deus, esqueci o nome da manhã, mas, tipo, Broken Strings dá uma vontade de morrer com aquela música. Ela é muito bonita, mas ela é muito down. Ao contrário dessa aqui, You Give Me Something. É, ao contrário dessa aqui. Essa sim é pra um casal apaixonado. Exato. Então, com vocês, You Give Me Something, do James Morrison. Escutem aí. You only stay with me in the morning. You only hold me when I sleep. I was meant to tread the water, but now I've gotten in too deep. For every piece of me that wants you, another piece backs away. Flowers, mm-mm. I can't work out what they mean. Never thought that I'd love someone that was someone else's dream. As you give me something that makes me scared. próxima música é uma escolha do Mano FC, e é uma música chamada Apartamento 26, da uma banda chamada Calm Lola. É uma banda brasileira, né, a letra em português. E assim, eu não sei muito o que falar dessa música. Eu acho legal, vai. É uma coisa tranquila, bonita, é gostosa de se ouvir, dá pra escutar a todo momento. Eu não conheço essa banda, na boa. Eu também não conheço. Tô conhecendo ela agora. Gente, essa música tem uma melodia tão gostosinha. Sim, é tranquilo de se escutar, você pode escutar a todo momento, é, né? É tipo de coisa que, assim, eu consigo imaginar alguém cantando com um violãozinho pra pessoa que gosta do lado, sabe? Ela dá uma imagem mental muito romântica, mas romântica fofinha. Sim. Nada grandioso, um negócio muito singelo. E, pessoalmente, eu gosto muito de coisas singelas. Eu acho que elas acabam sendo muito, pra datas como essa, acabam sendo muito importantes. Então, combina bastante com o tema que a gente tá passando aqui. Pois é. Então, Apartamento 26, de Calm Lola. Escutem aí. Que também, aparentemente, é um adepto das farofadas românticas de filmes, como já citamos, com I Don't Wanna Miss a Thing, do Aerosmith. Eu vou ser bem sincera, eu não consigo levar essa música a sério. Deveria, gostaria, mas, cara, eu acho que ela é tão exagerada, ela é tão derramada, que pra mim não funciona. Olha, eu não consigo levar a sério o filme dessa música. Não, o filme eu gosto pelos motivos errados. Armagedon, pô. O filme é sensacional por todas as razões erradas que existem. Mas a letra, de fato, se você ignorar todas as implicações que tem o filme e tudo mais, é uma música com uma letra muito bonita, eu acho. Eu acho que ela é exagerada pro meu gosto. Assim, ela é muito, sabe, juras de amor eterno. Pra mim, essa música não funciona muito, minha opinião. Mas é uma música que tem uma letra bacana, ela tem uma mensagem legal. E eu acho que pras pessoas certas, provavelmente, é o tipo de música que talvez você cantaria pra alguém pra fazer uma serenata, entendeu? Oh. Se você quiser, sei lá, pedir uma pessoa em casamento, pedir o som dessa música. Se a pessoa não tiver visto o filme, que é muito importante, tá? Pra não associar isso a um meteoro batendo na Terra. Cara, não dá mesmo, não dá. Não dá. É, melhor não façam isso. Mas é uma música que, se você tiver na vibe certa, dá pra escutar. Oh, foi indicada ao Oscar, acredite. Sim. Armagedon foi indicada ao Oscar. Nossa senhora. Agora eu percebi uma coisa, não tem Bon Jovi nessa playlist, cara. Olha aí. Quem pediu nada do Bon Jovi? É, que triste, né? Nem Bryan Adams. Pô, eu pensei que ia ter alguém falando do Bryan Adams. Não botaram. Ah, vamos colocar, vai. Vamos colocar música mais aí, foda-se. Olha aí. Mas então, com vocês, I Don't Wanna Miss a Thing, do Aerosmith, escutem aí. Dream of you, the sweetest dream will never do. próxima música é uma escolha do Moog. E eu tinha falado pra ele não botar música fossa, vamos ver, né? Ele escolheu a música chamada Thorn, da Natalie Imbruglia. Eu gosto da música. Eu não sei se ela é o tom certo, assim, pra uma pessoa romântica e tal. Ela tem uns momentos downs, eu acho, assim. Pelo menos da letra. Pessoa de despedida. E o videoclipe. Eu acho o videoclipe é muito despedida, na minha opinião. O set todo é sendo desmontado, é a pessoa indo embora. Gente. Então, tem pessoas que... A gente fala pra pessoa que não é pra trazer a fossa e ela traz, sabe? Assim, querendo ou não, a gente sabe que nem todo mundo, como eu falei, nem todo mundo gosta dessa data. Dá pra entender por que, que as pessoas não gostam. Mas, então a gente traz um pouquinho desse outro lado, né? Que nem tudo são flores, que nem todas as histórias têm finais felizes e as pessoas ficam juntas forever felizes como um casal da Disney. Olha aí. Mas... enfim, deixa pra lá. É uma love song, mas a love song pro outro lado, né? É. É. Bom, enfim, né? Thorn, da Natalie Imbruglia. Escutem aí. I thought I saw a man born to life. He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adored. You don't seem to know, seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. The conversation has run dry. Cold and I próxima música, indicação do Jim, Close to You, do The Carpenters. Eu gosto muito de The Carpenters. Nossa, eu amo The Carpenters mesmo. É uma dupla que eu cresci ouvindo aqui em casa, sabe? Uhum. E essa música, ela tem um dos versos que eu acho mais fofinhos ever, sabe? Que é o comecinho. Porque os pássaros aparecem toda vez que você tá aqui. Como eu, eles só querem ficar perto de você. Eu não sei porquê, mas eu sempre achei isso tão fofo. Eu sempre achei isso tão gracinha. E as músicas do The Carpenters, elas são muito gostosas, são muito tranquilas. As letras são muito bonitas, a voz da Karen Carpenter era maravilhosa, certo? E eu acho que, assim, parabéns de, entre as escolhas aqui, a sua música, provavelmente uma das minhas favoritas dessa lista toda. E eu gosto muito, muito, muito dessa música, gosto muito do The Carpenters, eu acho que é uma declaração de amor muito fofa, e precisamos disso pra data. Então, com vocês, Close to You, do The Carpenters, escutem aí. Suddenly appear every time you are near. Just like me, they long to be close to you. Why do stars fall down from the sky every time you walk by? That you were born, the angels got together and decided to create a dream come true. So they sprinkled moon dust in your hair and golden starlight in your eyes of blue. That is why all the girls in town follow you. Just like me, they long to be close to A próxima música é uma escolha do Rafael Fer, olha aí, é uma música chamada By My Side, da banda INXS, vou falar INXS, sim, a banda australiana, olha aí, eu não conheço, já digo logo, mas eu gostei da melodia, e eu gostei da letra também, é muito legal. Essa lista tá legal, essa música tá bacana. Tá uma maravilha, o pessoal tá com bom gosto até. Eu imagino que vocês esperavam que ia ter Bryan Adams, que ia ter Bon Jovi. Eu esperava. Que ia ter essas farofadas românticas que a gente escuta tudo. De fato, depois eu fui perceber, não tem uma ou dois aqui foi um negócio muito estranho pra mim. Olha, eu tava até pensando em botar Roxette, mas depois lembrei que tem uma música muito down. Não, não, Roxette é foda, vai. Roxette tem muito down, não rola. Então. É uma playlist que provavelmente no ano que vem a gente vai fazer uma parte 2, porque tema pra isso tem. Mas assim, a gente fez uma mistura interessante aqui. Pois é. E assim, eu gostei dessa música do Rafael Ferrer. Eu sinceramente, eu não conheço. E NXS também. A gente não sabe nem a pronúncia da banda. É, INXS, sei lá como que é, não sei. Eu realmente eu sou uma desgraça pra conhecer algumas músicas, algumas bandas, mas eu gostei muito dessa escolha, vai. Foi uma coisa bem legal, gostosa de se escutar. Então, galera, ó, vamos lá. By My Side da INXS. Fala, galera, escutem aí. Dark of night, those small hours I drift away when I'm with you. In dark of night, by my side. In dark of night, by my side. I wish you were Here comes the clown. His face is a wall. No window, no air at all. In the dark of night, his faces they haunt me. But I wish you were so close to me. In the dark of night, by my side. In the dark of night, by my side. I wish you were, I wish you were. In the dark of night, these faces they haunt me. But I wish you were so close to me. Yes, I wish you were by my side. Não, música é a indicação do Tenshi. Uma pessoa com gostos que nós já conhecemos bastante, nós temos um pouco de medo dos gostos dele. Veio com uma escolha, na verdade, muito previsível. previsível. Não pra ele, mas previsível pra uma coisa dessas. I Will Always Love You, da Whitney Houston. Olha, essa música, ela fala por si, certo? Whitney Houston é um ícone da música, na minha opinião. Uma diva. Não, gente. A voz daquela mulher, sabe, era uma coisa espetacular, uma coisa de outro mundo. E essa música é uma música que pra data também seria uma que a gente meio que não poderia deixar passar. É uma declaração de amor clássica, que a gente já conhece outras tantas, mas ainda mais da voz da Whitney Houston, ela fica muito mais intensa, sabe? E eu digo mais, eu gosto muito do filme que toca essa música, O Guarda-Costas. Sim, claro, o filme. O Guarda-Costas é um clássico de Dia dos Namorados também. Podem ter certeza que algum canal vai estar passando. Com certeza. Pra vocês que vão passar o Dia dos Namorados sozinhos, fica a dica, procurem esse filme. Olha aí. Que miserável, cara. Olha os conselhos que eu vou dar, não. Não, ignorem o que a Adri falou nesse momento, gente. Não, vão sair, vão pro baile, vão tentar beijar alguém, cara. Aí melhor. Sim, aí sim. Tá. Vai ficar sozinho vendo um filme romântico. Coitado do cidadão. Mas assim, zoeiras e deboches e amarguras pessoais à parte, essa música, eu acho que é um jeito legal de encerrar, sabe? Que é engraçado que das músicas que a gente escolheu, acho que nenhuma fala, tipo, tão claramente eu amo você, com todas as letras desse jeito. Eu acho que essa aqui fala mais escancarado. Então, pra encerrar essa playlist com todos os membros da staff, essa foi uma boa forma de finalizar. E a Whitney Houston, eu acho que vai ser muito difícil a gente encontrar uma voz como a dela em algum tempo. Uhum. Faz falta, mas ok. Oh, saudade da Whitney Houston, saudade. Com certeza. Então, com vocês, I Will Always Love You, da Whitney Houston. Escutem aí. If I should stay, I would only be in your way, so I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And vocês acharam que acabou essa playlist? Acabou não. Temos bônus, olha aí. Temos um bônus. Bônus do Hideki, o nosso RH aqui do Projeto X. Olha aí. Exato. Então, pra vocês, acompanhem essa música que ele escolheu, o Kiss from a Rose, do Seal. A gente fazendo de tudo pra não trazer fossa pra essa playlist, e nós vamos encerrar a playlist com fossa. Meu Deus. Que maravilha. De uma música tão clichê de love songs, caramba. Mas, cara, é engraçado que Kiss from a Rose não é a primeira playlist que aparece, não é a primeira gravação nossa que aparece. Também toda não. Vez que aparece, a gente zoa, mas o fato é, todo mundo aqui curte essa música pra caralho. Todo mundo aqui gosta dessa música, entendeu? Eu só digo, curta essa música, mas não curta o filme que tem essa música, não. Por favor, passe longe do filme. No filme, pelo menos, a música salvou alguma coisa, né? Tipo, aquele Batman Forever, pelo amor de Deus, que coisa ruim. Enfim, né, galera, então fechando essa playlist, curtam esse bônus, tá bom? Curta esse bônus. Mais alguma coisa a falar, Dani? Obrigado por terem escutado, mandem as suas sugestões, mandem as suas playlists. Pro próximo ano nós faremos uma, possivelmente com outras coisas, com outras músicas. Provavelmente vai ter Bon Jovi na próxima. E é isso, galera, espero que vocês tenham gostado. Beijos a todos, feliz dia dos namorados, pra quem tem namorado, pra passar o dia, pra quem não tem, pra todo mundo. Beijos e até mais. Falou, galera. Fui. Escutei. Side of me, love remains a drug that's high and not the hill. But did you know that when it snows, my eyes become alive and the light that you shine can't be seen? A man can tell you so much he can say. You remain my power, my pleasure, my pain, baby. To me, you're like a grown addiction that I can't deny. Won't you tell me, is that healthy, baby? Did you know that when it snows, my eyes become a light and the light that you shine can't be seen? So much a man can tell me, so much he can say. You remain my power, my pleasure, my pain. To me you're like a grown addiction that I can't deny. Now won't you tell me, is that healthy, baby? But did you know that when it snows, my eyes become a lot, and the light that you shine can't be seen? Your roses in bloom, that your rose is in bloom, a light hits the gloom.